Voando Rumba 5-1, acorda com a nação, não tem seu plano de sistema, nem a AS Militar, nem a AS Civil. Vou confirmar agora se existe plano diretamente lá no Hospital do Banco. Vou confirmar o plano que foi feito aqui em Salvador. Ok, aguarde, senhor. Gente, uma temperatura 200-208, até daqui a pouco. Assim que visual com o balizador, tem livre para o seguinte. 5 Lima, confirme, vai ser aqui no parte 3? Afirmo. Ok, visual já, obrigado. Finalizador da chama, obrigado. 1-1-69, alinhar e manter o no, da pista 2G. E mantém 2G, 1-1-69. Livre decolagem da 28, 90200 graus, 10 mais. O ajuste 10, 11. Iniciando a decolagem da 28, voo 1-1-69. Só. Realmente vai ter que entrar em contato com a sala S no seu plano sistema. O 1-1-69 decolado ao 50, mantendo a pé até 2.500 pés após o perfil da saída da Ilha da Morte para controle 1208. Tem uma temperatura de 2.500. O gol 1-1-69, foi da El ali da Morte. Chama 1208. Alô, boa tarde, Tanto 3628, final da 28. Tanto 3628, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Cheque o trem. Ainda em cima. Gente, a parte embaixo travada. Cortarei. Salvador, boa tarde, papapá, Alfa Tango Sierra, próximo ao farol de Itapuã, para Pistola 7. Alfa Tango Sierra, 1000 pés, reporte sobre o farol de Itapuã, inicialmente mantendo espera sobre o farol de Itapuã, com 360 pela direita. É, vai se manter 360 pela direita sobre o farol de Itapuã, aguardando para a oportunidade de cruzamento, o Alfa Tango Sierra. Afirmativo. Vai cruzar e após prosseguir com o Edu Forte, confirma. Solicita, se possível, a base pela direita, dá no 7, o Alfa Tango Sierra. Ciente, ciente. Então mantenha a espera sobre o farol de Itapuã, aguardando as instruções, Alfa Tango Sierra. Mantenha aguardar, Alfa Tango Sierra. Base pela base estabilizada, TAM 3628. TAM 3628, livre pouso, pista 28, vento é 200 graus, 111 nós. Forma o tráfego, é um Charlie 402, em espera sobre o farol de Itapuã, 1000 pés. Depois, entrar para o 3628. A aeronave em questão não interfere. Possível. Pode confirmar o ajuste para o Alfa Tango Sierra? 10011. 10011, ajuste Alfa Tango Sierra. 10011, Alfa Tango Sierra. Tango Sierra informa o tráfego da TAM, 3 milhas da cabeceira 10-2-319. Já foi autorizado o pouso na cabeceira 28. Existe o eixo de decolagem da cabeceira 28. Gente do tráfego do TAM em pouso na 28, Alfa Tango Sierra. Gol 869. A ultrapassa o ponto de espera da Taxiway Índia e mantém a posição chamando seu aluno 211. Condição de agilizar, a aeronave da companhia está a 3 milhas da cabeceira. Agilizando 3628. Autorizaria o cruzamento de imediato do Alfa Tango Sierra? Negativo. A Alfa Tango Tango mantenha em espera sobre o farol de Itapuã com 360 pela direita. Gente, vai manter então 360, tá visual com a aeronave na final da 28. Tô cruzando o visual na escuta da torre. Affirmative, 3190. 3190. Continue approach, waiting for landing clearance. The QNH is 1011. Check landing gear. Tower Lockheed 1011, expecting landing clearance 10-3100. Roger. Confirmar o 3628 agora estamos solo, qual a frequência? 1-2-1-1 no solo. 2-1-1, obrigado. 3190, clear to land runway 28, with the 2-0 degrees, 11 knots. Excelente, 3190. Alfa Tango Charlie, completou 360, tá visual com aeronave no solo. Alfa Tango Charlie, autorizado o cruzamento, reporte girando base, sinal da 17. Autorizado o cruzamento do eixo da 28, vai reportar girando base, sinal da 17, Alfa Tango Charlie. Zero underground at 5-9, next left on taxiway Charlie, after the hold point of taxiway India, maintain position and call ground 121.1. Charlie before India 121.1, 7-3-1-0. Tango Sierra, confirme, vai gerar base sinal da 17? Afirma, está ingressando agora na perna do vento da 17, Alfa Tango Sierra. Tantriona 0, aprove taxi, vai Índia, gate 05. Vai Índia, gate 05, Tantriona 0. Virando base agora, o Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Serra, visual, livre pouso no 7, o vento é 200 graus, 1-1, nós o ajuste é 1-0-1-1. Livre pouso no 7, 1-0-1-1, confirma o vento, por gentileza? 200 graus, 1-1, nós, confirma, já chegou o trem? Prima, baixar travado, 3 vezes, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Sierra, autorizado backtrack, o solo 02, confirma a parte 5, aerostar. Autorizado táxi então pela pista até o pátio da base. O solo 02. Autorização, Rio. 3145, Galeão, autorizado. Nível 360, decola pistão 28, mantém pro até 2500 pés após curva esquerda, saída da El, Leda, Irume, Upper 9857, Mouso, controle 1-20-8, cena 5575. 028, mantém a reta 2500, vai ser Israel, Leme 1, Santerno, Negra, 57, Moutro, Dica. 208, 576, Camara, para o estacionamento, posição 2. Ponto com pronto, Santa, e vamos. Estamos se aciente ao estacionar a frequência ali. 2, eu teria autorização do Gol 869? Afirmo, Gol 869, Brasília, autorizado, nível 360, via Zulu 17, decola pista no 0 com a direita, saída Arbol, elétrico, controle 120.8, aciona 5041. Paciente, Brasília nível 360, saída Arborelefa, decolando da pista, confirme 1-0 agora. Desculpa, decola pista 2-8, mantém proa até 2.500 pés, após curva à esquerda, no saída Arborelefa. Paciente, mantém a proa até 2.500, decolando a pista 2-8, e a curva à esquerda, a saída Arborelefa e o 208 controle, transponder 5041. 0-1-1, pouso, pouso, confirma se recebeu vento de cauda, por gentileza. Quer confirmar a informação? Após o pouso, confirme se recebeu vento de cauda, porque nós temos duas birutas e uma está apontando para 2-8 e outra está apontando para 10, então eu queria confirmar para o senhor. Ok, afirmativo, vou passar a informação. Aqui na presente a gente está com vento de travessa pela direita. Sim, a gente está vendo direito, ok. Salve, corre. Quando tem livre pouso, 2-2 metros da passareta. Livre pouso na 2-8, retifico aqui com 17 pela esquerda, ok? Ciente. Recife 350 autorizado, peso aluno 7, decola pista 2-8, mantém pro até 2.500 pés após curva direita, saída Aron, após direto Aru, controle 120.8, aciona 5045. Porta Bush, Zoom. Guardião 01. Guardião 01, reporte na curta para o GAER. Confirma, consegue prosseguir direto? Em condições? Afirmo. Reporta lá na curta, pátio do GAER, Guardião 01. Reporta na curta, pátio do GAER. Guardião 01, o ajuste é 1-0-1-1. 1-0-1-1. Brando, passaredo 2263, solo 1-2-1-1. 1219, ele fala que a aproximação toda ele manteve de 200 graus com 10 nós. Gente, grato pela informação. 1211 no sol. Obrigado. Todo formador, boa noite, é o passageiro 2263. 2263, boa, táxi Alfa. Juliette, remoto 12. Alfa Juliette, para 12, 2263. Guardião 01, vento aqui em Salvador de 190 graus, 12 nós, ajuste 10 no 1. Reporte na curta para o pátio do Guerra. Reportada na curta, Guardião 01, pátio do Guerra. Salvador, boa tarde, Axané 62, 10, 21. 62, 10, cheque o trem. Reporte trem embaixo travado. Repassaram. Confirma, já baixou o travou? Negativo. Gente, reporte embaixo travado, o Oceano é 62190. Reportará. Sem ter cortado, chiado aí, o senhor, mas entendeu que após a aeronave passar na retaguarda, está autorizado? Sim, a aeronave está cruzando o momento, está presente, está autorizado, puxa, reporte táxi com 869. Autorizado então, com 869. Guardião 01 na curta final, parte do Grécio. Zero 01, livre pouso, confirmando. Reporta no solo controlado do pátio do Gré. Vento permanece, confirmando. Agora está 200 graus, 12 nós e ajuste 109. Está parado no solo controlado, 1-9. Passagem travada, 6210. 6210, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 119. Autorizado, pouso, pista 22, Axanem, 6210. Estou aí, Salvador, meu cordial, é o Guilherme Serra, tá? Universal da rotatória, sempre que era mais na final da 28. Guilherme Serra, Tango, reporte na curta de 3 milhas da 17, na vertical da RMA, tem conhecimento do hangar? Todo dia, bro. Gente, reporta na vertical da RMA. Parado. Confirma pátio e pista? Hangar da Bata, roda na 17. 7. Já tem seu plano, só um minuto para cópia. Nível 100 com galeão autorizado, decola peixe 28, mantém proa até 2.500 pés após curva esquerda, saída da AEL, transição coral, segue forma rota, golfinha 77 até Caravelas, direto Vitória, direto Golf Índia, Kilo Papa Oscar, direto ADA, após direto, controle 120.8, aciona 5043. A gente vai liberar na Charlie, dá pra salvar a esfera da Índia e chamar a 1209, 6209. Seu solo aos 27. Reporta por acionamento, curva segunda. Então é 3145, autorizado TAG via Alpha, até o ponto de espera da Golf, quando lá torre 1895, negar 10, 1. Comeu em 11, 3145 na alta, até a ponte de espera da 28. Salvo no 869 para o táxi, PB160, 4 horas, 11 horas na Cuiabá. No 869, táxi é via Juliette, Alfa, é portas da Delta. Juliette Alfa é portas da Delta. Eu gravo no 1 mais. Já incrementou, tá com 130 de indicado aqui. Vai diminuir na curtinha lá. Gente, livre pouso no 7, Ventuno 90 graus, 1 no mais. Tem livre pouso que é no 7, o Juliette Serra Plana. Vou falar do Batalha, Chanel 6290, livrou na carne. Chanel 6210, autorizado táxi via Índia, portão 04. Via Índia para o 0462, estou na carne. Contorno 645. Voo no 645, já chegou o trem? Afirmativo, vai estar travado. Gente. Voo no 645. O vento em Salvador é 190 graus, 10 nós. O ajuste é 10, 11. Livre pouso, pista 28. Tem pouso livre 28, Gol 645. Juliette, então você é autorizado backtrack, hangar da bata ao estacionar frequência livre. Serra Tava. Alfa Juliette, confirmando. Alfa Juliette, Serra Livre, final da 97, reporte na vertical da RMA. Vamos já, tá viu? Alfa Juliette Romeu, Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, autorizado final da 17, reporta na final de 3 milhas da 17. Alfa Juliette Romeu. Confirma o pátio? 4, 4. Então 3145, ponte espera pronto. Então 3145. Alinhar e manter cabeceira 28. Ali mantendo a 28, 345. B45, seu solo aos 31, bora próxima à esquerda, via Charlie, ultrapassa o ponto de espera da Índia, mantendo a posição, chama o solo, 1-2-1-1. Passa o ponto de espera da Índia, 2-1-1, 1-2-1-1. Afirma, 1-2-1-1. 2-1-1, bora. Confirma o vento que recebeu na aproximação final? Foi 2 ou 3 de proa com 15 de través. Gente, obrigado. Índia, portão 02. Que é, portão 2, bom, não vem a de incrementar, sinal da 17? Afirmativo. Reporte na curta. Valeu. Torres, boa noite, 69 tá pronto. Confirme. Boa noite, 69 tá pronto. Gente, mantém o ponto de esperada 2819869. Bacana. Alfa Gillette Romeu, tráfego avistado, livre pouso 97, o vento é 190 graus, 10 nós, ajuste 109. Romeu. No 45, livre decolagem da 28, vento é 200 graus, 119. Livre decolagem 28, tá 3145. Utilizado backtrack, Alfa Juliette Romeo, táxi pela pista, ao estacionar a frequência livre. Oito alinhar e manter o cabeceira 28. Ali mantém, igual no 869. Sou meu passarido 2232. 2232, passaredo, Valença, tá por copo. Bora, não sei se 080 Valência autorizada, cola pista no pista 28, mantém por volta 2.500 pés após curva esquerda, saída coral após direto. Controle 20.8, assina 02, fugir, assina 01.21. Para Valência no 080, cola 28, vai manter o eixo até 2.500, curva esquerda, saída coral. Depois eu vou descer, Valença. 1208 no controle, 0121 no transponder, passaria. Porta puxo, passaria 232. Tamará. Falcão 3629, comandante, som, se autorização, São Paulo, como é? Confirma, não, chegou? Falcão 3629. Assinal, 17. Golo no 869. Livre decolagem da 10, da, confirmando, da 28, vento é 200 graus 109, ajuste no 0 no 1. Sente no 0 no 1, livre decolagem 28, gol 1869. Posição ótima, controle 1 no 20.8, cena 5051. 60 aprovado para São Paulo, decola da 28, mantém a frota 2500, após 2500, saída da Elbra, São Módulo. 208 é o controle, 5051. Aerovia Tesouro 10 até por base e após o Tesouro 6. Guarda do ponto posto. Para. Dois, três, dois, solta. Dois, dois, três, dois, da passagem, do seu. Fica a saída para a bota. A bota não puxa. Você tem a saída nova? Ah, boa, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Passa Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo? Não copiei bem o cotejamento. É Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, a bota. Sai da água, passarei por 2, 3, 2. Autorizado, puxa, porta pronto, táxi, 2718. 17 dá presente, reporte na final de 3 milhas da 17. Reportará na final de 3 milhas, aqui é bora. Gol 1869, decolado aos 39, chama o controle, 1208. Aqui é Costa, confirma o pátio de estacionamento. Estacionará no pátio 4, como é que é agora? Autorizado, táxi, até o ponto de espera da hotel, reporta do ponto de espera 2895, nível 9011, confirma seu Beltrão aí. Aqui é com Oscar, visual com tráfego, confirma, já baixou e travou? Confirmando, helicóptero. É com o Thiago 3, sim. Condição de pousar direto para o Pátio 4, sem interferir? E observando as aeronaves marcadas no Pátio 4, ou prefere usar a cabeceira? Aqui é com Oscar, pousará direto para o Pátio 4. Gente, reporte solo controlado, Pátio 4, livre. Porta solo controlado, vento é 200 graus 12 nós, ajuste no 0 no 1. Fique atento às aeronaves e viaturas. Reportar a solo controlado. Tá 3, linha 29 no 7, pushback acionamento. Autorizado, puxa, portátil, 3629. Mara. 118, esse canal 5. Autorizado táxi via Juliette Alfa, reporta esta Delta, o Azul 2718. Juliette Alfa, na frequência livre, Mike é Costa. Bom, decola a pista no Sesc para a direita, saída da El, transição ótima, controle 1-20-8, aciona 5055. Confirma a autonomia. Corrindo, autorizado acionar para o táxi 2895. O Maicon vai voltar. Azul 2798, autorizado táxi Alfa, ponte para da Golf 2895, ele vai 0-1. Mas se eu autorizar, pode ficar no Golf 2895, 2795, 2795.